posso sempre confiar. Jesus e eu, que amizade tão bonita e sincera. Jesus e eu, lado a lado vamos sempre caminhar. Jesus e eu, é certeza de vitória nesta vida. Vida, Jesus e